na fita bumbum. Se liga na fita bumbum. Poderá ser você também. Um mano morto na rua de costa puxando uma noite escura. Arrega! B positivo é o líquido que tinge o asfalto. Como já vi, vários chegados malucos morrendo de modo absurdos. Ei, é embaçado, tira dentes mauá. São Mateus é nosso lado. É difícil lembrar de todos que estão a sete palmos. Bum bem, yo! Bum bem, yo! Eu niga desliguei, me lembro bem, sei. O motivo da subida, a morte de muitos era vagabundo de malucos que falavam pacas, mas só que nunca valiam. Não, nunca valiam, não, nunca faziam nada. Levaram bala, pois falador, falador, passa muito mal e tal. Toque do criminal, yo! Se liga que a morte vem te buscar, vem, yo! Consciente, se liga na fita, maluco, mantenha sempre seu sangue quente. Bebendo quente, consciente, bebe, ok. Yo. É fácil apertar o gatilho, se liga na fita, bumbum. Te liguei, pois é muito fácil matar e morrer, morrer e matar. Matar e morrer, morrer e matar, bem, yo! Thug Black entrando na droga do lar. Se a pilantras é só sapecar. Então, então, tatabu, então, ratata. Aqui pro possível revólver laranja se sente o homem lock. Macuris, otários, morrem, mãe chora e sofre. Por ter e filho, semente de remédio, otário se julga o homem de as. Pelo contrato, morregaça. Agora me diga onde superstar. A sete palmos do chão, a sete palmos. De um lado temos coroa de rosa, lágrimas e velório do outro lado. Lá se vai mais um otário. A vida vem, vai, a vida vai e vem. Rápido, estás de olho, seja como eu, sabe. Pois então, vai parar no buraco. Se liga na fita, maluco laranja, eu fui bem claro. Thug Black, Thug Black, mandando um recado. Acima de mim, jogando conversa fora. Fico na neurose. Aqui não tem nenhum lock. Malandragem tá no sangue, manja. Não é para otários ou laranja, mas laranja, laranja. E não tem proceder. Procuro escolher o caminho difícil para compreender. Querendo ser a qualquer custo que não é. Mas não dá pra ser malandro, um lock, um zé, enfim. Muitos querem ser como Al Capone, serem respeitados e ter um temido nome. E assim vários otários tiveram seu fim na calada, tentando bancar um esperto, tiveram o corpo todo peneirado na bala. Ser malandro é saber ficar fora de encrenca, agir certo na hora certa com inteligência. Saca só, criminal base, Capone ligando a ideia, ok. Se liga na fita, bumbum. Vem, vem, na liga na fita, bumbum. Mano, pra viu, se queima reduzir e proceder. É soldado nordeste, me chegado, pode crer. Direi, pois bem, minha mãe te levará ao céu. Foi tanto bloco, te liga, que fica morrendo. Falei que se cuide para o seu próprio bem. Isso é criminal, beijo, sou meio fora da lei. Easy, o ar no ar, pra ligar, bumbum.